Então deixa eu assumir a rádio de saída. 350, sente, vai. 198 no solo. Ah, o 57, chame o solo, solo. 21, décima 1. 21, 1, bom dia. Salvador, 3198, como é que você escuta? 3198, Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette, 3198. Rio de Janeiro, Delta. Petrolina, via rota do plano. Uma centena, 100. Saída Momo. Momo DCT, decolão da pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5055, controle 119.35. Gente, o vídeo do Delta é o correto, livre acionamento e após quantos ataques. Isso assim, restrições para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, é posto no localizador, o ajuste 1091. Rio e 11, desce sem restrições para 2 mil, informará a cidade do ILS, 0 é o nível, saída Momo, transição frote, decola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona 5046, controle 119.35. Só me confirma o nível, por favor? 370. Gente, já aprovado o nível 370 para Fortaleza, via rota do plano, é após o 119, é, Bangu, Apuco, após direto. A saída Momo, transição fronte, transponda 5046, controle 1935, voo no 014. Correia, decote contra o gol no 094. Reportará, obrigado. Na 3198, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3, 1, 4. Fala, Juliette, bye bye. Vai. Saindo a volta na cabeceira, o Luciano autorizado para seguir para Ipitanga, cruzamento. Autorizado, tem ido bravo, reporte em Ipitanga. Ipitanga, porta é a Tango da Brava. Seguindo na vertical da estrada do Cuco? Isso, eu estou aqui até Ponto Zero, estou na vertical do Ponto Zero. Vou seguir aqui, eu cruzo a pista aqui. Fiquei copiado, está bem legal. Send a part and climb and maintain flight level 350. After passing 2006, fly heading Jamo. Fly Jamo, 16, fly. Ajuda 7770, serviço será terminado, 1 minuto para Coral. Chame o controle Léo em 120, decima 1. 201, obrigado. agora essa próxima cabeceira 28 vai ficar top, só aqui por uns 10 minutinhos, só pegar. Ok, Flamengo Bravo. Inicialmente, mantenha o sobrevoo dessa região. Temos uma aeronave da Gol na final, da 1-0, a 2 minutos do pouso. Fique atento ao tráfego, ok? Ok, vai pra aqui o setor da praia. Assim que todo o toque dele prosseguir, você fica até a cabeceira exatamente. Ok, gente, aguarde apenas o pouso da aeronave. Aguarde, está no guardar. Chame Turin 1 no 8 decimal 95. Contato final Recife, frequência 1685, 85. Salvador, muito bom dia, voo no 162. Bom dia, voo no 162, autorizado pouso na 1-0, o vento é 120 graus, 1-3 knots, e forma um Robson 44 no través sul, aí da cabeceira 28, na região das praias, não vai interferir no pouso, tráfego está 210. Gente, com ele de esquerda, mais adiante à direita, livre pouso na 1-0, com o número 62. Delta, mantenha o ponto espera, tráfego na curta final, da 1-0. Na final, é só o Gabriel, após o toque dele, prosseguirá. Inicialmente mantenha, sobre o ainda do setor, temos uma aeronave para decolar, se der 1-0. Ok, vai bater, o plano da Brava. Tranquilo Delta, após a aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter, informa o tráfego um helicóptero a 200 pés sobrevoando a praia de Pitanga. Alfa, Porsche, antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Não, não, não. Só Romulina, Alfa, Yankee, descending to 3,000 feet, altimeter 31011. 3,000 feet. Aqui no Delta, decolado ao 09, chame o controle, 19.35. 935, o controle vai chamar Vitor Rio Delta. Obrigado, amigo, tenha um bom dia. Igualmente, boa viagem. Pode prosseguir, senhor, até a cabeceira do Rio. O Rio Bravo informa o tráfego na final da 10, um Airbus da Oxené. Mantém ainda o setor de Pitanga ainda sobre o voo das praias. Aguarde a autorização. Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Bono 1691, Galeão, Santa Novembro 857, New de Roo 340, saída Tael, Leda e Rumi. Decola ficha no zero, primeira curva direita. Adiciona 5051, controle 119.35. Coordenação que só faz a passagem do Boeing da Companhia Calda e inicia a postagem. Posso Boeing Companhia passar na guarda, livre puxa, quatro táxi, estou no 094. Salvador, bom, Oceano 655, sem identificação desse nível de voo 050 e voo na prova de TAP. A identificação de TAP 655, liberaria a velocidade de TAP? Afirmativo. Já está autorizado da presente e aproximar para as proximidades da cabeceira 28. Como a aeronave da Oxané já na curta final, 1-0. Oxané, pedido para autorizar o plano da Bravo, vamos bater a baixa altura. Bete. Tango Vitor Kilo Delta, quando possível, sua estimada de pouso. Fala, Tião. Grau da direita, possível para levar a formação, pouso, 10 milhas, Vitor Kilo Delta. Livre de Rio, Vitor Kilo Delta, confirmando pouso, 1410. 1425. 1425, copiado. É posto quando já na pro hoje, Petrolina. Positivo, já já, reposta. E só o pós-taxi. Qual fez a intercept de tráfego em conformação ao Delta, ele está oferecendo tráfego para Guarulhos, nível 32 Delta. 2006, clear the left 63 runway 10, report tabulation localized course. Thank you, Lieutenant 2000, ILS FAA 10, we'll report established. Good morning. A direita vem Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0 no 1 no 0-9-4. 1-0-1-1 no livre ataque, ponto de espera, reporta a torre 1-8-9-5, obrigado, bom dia, no 0-9-4. Azul 4207, tem aprovado 340 para Guarulhos, copia? Azul 4207, Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, Upper Zulon no 0, após Taubaté, New de voo 340, saída da El Leda Mótima, decola pichão no 0, primeira curva à direita, aciona 5057, controle 119.35. 5, Golfo Bravo. Correto, após pronto, azul 4207. Baixaré 6200, mantém a posição de Estagilete. Mantém a Estagilete. Solo, Salvador, gol no 556, posição 08, autorização de Cafu Galeão. Gol no 556, confirma aí o BT? Já parou no 50. 1350? Afirmativo. Gente, aguarde, não tem como ser no sistema. Estimado de chegar no sistema mais de 10 minutos, que aguarde para a cópia. Ok, sem problema, poderia só informar qual é a saída precisa para o Galeão? Confirma a aerovia? Upper November 857. Subida da El Lederume. Da El Lederume, obrigado. Baixaré 200, observe a voz da TAM, ingresso a Juliette, portão 03. Ingresso a Juliette com visual da TAM, portão 3, 6200, Baixaré. Afirma, 200. Bom dia, Tata Rádio, Tata Rádio Bravo. Tata Rádio Bravo, mantenha a sobrevoa de voo visual, confirma intenções. Gente livre sobre voo, confirma 510. Gente. Já grava na pretensão de manter o litoral e aguarda na projeção de Andina. Gente. Confirmando PB1 no 91? Afirmo, tá 1091. Taxi Incente, via Taxway Índia, ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste 10111. Taxi Incente, via 18 decimal 95, Roger, Papa Romeo, Lima Alpha, Yankee, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 1-2 knots. Lima Alpha Yankee, under visual conditions, requires IFR calculation to join base leg runway 17. Are you ready now to change roles? Affirmative. Okay, flight plan cancelled at 19. Abandon final runway 10 with left turn. And report final runway 17. Left turn, report on final runway 17. Leave okay. Salvador, você está 3191, autorizado a alinhar e decolar, da 10. O vento é 100 graus, 12 nós. Salvador, alinhar, Bruno 864, sendo identificação, desça a nível de voo 050, vou na prova de TAP. Sim, 100 degrees, 1 knot. Clear to land runway 17, join final runway 17, Lima. Roger. Decoladores 22, chame o controle em 19.35, boa viagem. 19.35, você 191, ótimo suave. Controle Salvador, você 191, no 1.360 da Dael. Santos 191, contato real decolagem, submantenha nível de voo 340. Passando 2 mil pés, vem na trilha de Lida. Rodel C, considero com 2 mil pés, Lida, só tem 1 avião. Ciente, São José Bravo. Recife 2085. Boa tarde, bom dia. Estabilizado 6255. Terminal 255, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, né, 25. Salvador, 6255, Oxalé. 6255. É, autorizado pouso, 1-0, vento é 1-20 graus, 1-3-9. Autorizado pouso, pistão 1-0, Sanem 6255. Serviço de informação de voo e alerta, chame Recife em 1-12-6, sinal 85. Salvador, muito bom dia, Azul 4082, informação, Cortão. Azul 4082, acione a identificação, desça nível de voo 050, voo na PO de TAP, para interceptar a chegada a Mari. Ok, 050 na PO de TAP, para interceptar o sinal da Mari. Luna 864, deixa sem restrições para 2.000 pés, ajustado 1-0-1-1, livre LS que foi IP-10, reposto no localizador. 2.000 pés, portanto, no localizador, 864. Xana 625 no solo, aos 27. Chama só, 1-2-1 decimal 1. 2-1-1, 1-2-1. Azul 4207, taxa de Apache, Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-1. Azul 4207, taxa de Apache, Índia, torre 1-1-8, 9-5, ajuste no 0-1-1, graças ao Azul 4207. Solo, Xana 625, visual na Fox. Xana 255, segue via Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6255. Transporte parede. É 3191 autorizada para hoje, por base. Hoje, por base, tá certo, 491. 5, formação Hotel, Guarulhos, e a rota do plano, cruzou 1-0, Piraí, DCT 1 Bage, só cruzou 4-4, Pagog, segue conforme a rota. Nível 3-4-0, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5-0-6-7, controle 1-1-9-3-5. Contra o Recife, frequência zona 25-1, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 251, TC 25, TC 1 avião. Posto portão 3895. Alfa, escuta Juliette, 6255. Juliette, 6255, Juliette, com portão 4, 6255. Goma 556, na escuta. Alô, Juliette. Tony, a Luma 207 está pronta para estar em segundo lugar. 4207 está autorizado, decolar, dá 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, decolar, de pista 1-0, azul 4207, graça. Após o impacto, desce a 2000 pés, ajuste altímetro 1-0, 1-1, autorizado final do IRS X-Way para a pista 1-0, reporte no curso do localizador. E após o impacto 2011, reportarei estabilizado 4-0-2. Localizador 1864. 864, complete a aproximação, chame Torre Salvador. 1118, 1995, bom dia. Bom dia. Diego 1864 na aproximação ILS X-Ray 1-0, passei a travada. Diego 1864, continue na final da 1-0, informo chuva leve na final, o ajuste 1-0 no 1. Chuva leve, obrigado. Azul 4207, decolado, 1-3-2, controle agora, 1935, boa viagem. Controle 1935, azul 4207, obrigado, só bom trabalho. Boa. 1864, avista o campo. Positivo. Ok. Livre pouso, na 1-0. Vento é 090 graus, 1-0 moto. 1864. 1864. Pronto. Saída da EL, autorizada para o de da EL. Vai via saída. O 4207, subir até o 340, proa de Dael. Muito obrigado, senhor. Salvador, voo no 5-5-6, autorização de tráfego, Galeão. Voo 5-5-6, formação hotel.4. Hotel, todos com ação 5-6. Voo 5-5-6, Galeão, via Alta Novembro 857, livre de voo 360. Saída da El Leda e Rumi. Decola pista 1-0 pela curva direita. Aciona 5070, controle 119.35. Autorizado o Galeão 360, via até Novembro 857, decolando da pista 1-0 pela curva direita, da El Leda e Rumi. Responde a 5070 e o controle 119.35. Bônus 5070. Correta, faz conta, bônus 5070. Pronto, bora pro azul. 4407. Prossiga. O 4407 foi que após a posição Leda, uma formação bastante pesada. A gente vai precisar de um desvio à direita após Dael, cerca de 10 milhas após Dael, para a proa 250 inicialmente, por 50 milhas. O senhor verifica por gentileza se a proa da posição Sátibo, Sierra, Alfa, Tango, Bravo e Uniforme resolve seu problema? O 4207 só um instante, por gentileza. Verifica primeiro, senão a gente coordena outra proa. Bom, 8 mais 9. Negativo, senhor. Sátibo, a gente ainda passa. A gente ainda passa dentro da formação. Ok, seguinte. Inicialmente, o Sátibo é mais à direita da sua rota atual. E mais à frente, o senhor me informa se precisar de um desvio mais à direita, eu coordeno com o centro. Eu vou a Sátibo inicialmente, mas a gente com certeza vai precisar de outro desvio à direita, ok? Ok, já estamos coordenando aqui com o centro. Obrigado. Estabilizado, azul 4082. Torre, 118.95, com pouso, 4082. 895, bom dia, senhor, obrigado. Verifica a proa da posição da Gel, que resolve o seu problema. Da Gel, aguarde. Eu também não. A gente está a princípio mais. Mas para manter a presente boa por mais 30 milhas. Então a gente vai precisar de cerca de 15 ou 20 graus à direita. Está livre desvio o Quadru 4207. A gente vai coordenar com o centro. Eu deixo a proa então livre do senhor efetuar os desvios de formação. Estou estreitando a coordenação com o centro. Quando o senhor chamar o centro, o senhor coordena a coisa na posição que possa contornar a formação, ok? Ok, muito obrigado, senhor. 056, tinha identificação desse mantém de Red Bull 050, vigilância, chegada maré, presente foi na proa de ITAP. Azul 4207, chame centro Recife, 133, decimal 25, bom voo. 13325, vai chamar Recife agora o 4207. Obrigado, só bom trabalho até agora. Bono 556, táxi e Apache, observe o tráfego da companhia ingressando no pontão 05, após táxi Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 011. Quem é que autorizou os táxis de Apache, vocês mandaram na companhia Índia, 7395, ponto de espera, Bono 556, 1011. Alô, senador, muito bom dia, o táxi 082, livrou na pista. Azul 4082, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, quando for. Boa tarde, Bono 556. Ah, bom dia, Bono 556. Primeiro decolagem da ONU 0, vem até a ONU 00 graus, uma dúzia de nós. Sete livre de decolagem, Bono 556. A identificação desse mantém a nível de voo 0620, vigilância e chegada maré, ajuste no 09. Aproximante da Juliette Azul, 402. Azul 4082, Juliette, portão 09. Juliette, portão 9, 402. Salvador, bom dia, TAM 3745, formação hotel. TAM 3745, guarde cópia. Meia, decolar 274, 5.2, Salvador, 119, 1935, obrigado, Gol 556. Gol 556, boa. Gol 556, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360. Via Fraser Léo. Aqui autorizou 360, quando possível, uma proa mais na frente. Chegar 356, voe Duna, DC2, 1.010, ajuste no 0 no 1, livre de restrições. Reponte no curso do localizador. Duna 2.011, livre da restrição. Pronto, 3745, São Paulo, Congonhas, Apesolo 1-0, Pubávia, Apesolo 1-6, Posmo, DCT Confins, DCT Chomod, Apesolo 3-0, Entite, é a rota. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5072, controle 1-1-9-35. São Paulo, 360, Apesolo 1-0, Pubave, Apesolo 1-6, Posmo, Confins, Chomod e Apesolo 30 e 20. Decola pista 10, curva direita da El Rey da Motiva, transponder 5072 e controle de 95, 3745. Correto, faixa pronta 3745. Abraço, está na região do Porto Seco de Piraguá. Confia? O Abraço, está na região do Porto Seco de Piraguá. Abaixa o voo. Gente, o senhor chama novamente para pôr a pouso. Ok, chama novamente para pôr a pouso. Chama 356, autorizado final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte no curso do localizador. Autorizado, reportará. Pôr no 9-6-0, 62, essa via Mari, a 2000 pés, ajuste no 0 no 1, autorizado sinal do RDS X-Ray, reporte no curso do localizador. Via Mari, na Galeão, Tampé 9857, 360 nível. Saída da El Líder Rumi. Decola Pichona 0, primeira curva à direita. Aciona 5104, controle 119.35. Galeão, 3 horas e 45, 3745, táxi via Índia, ponto de espera, torre 18195, ajuste no 0, no 1, boa viagem. Pela Índia, ponto de espera, 1935 ou 3745, já está perdido. Não interfere na sua preocupação, complete aliás, se chame torre 18195, a pouco. Muito obrigado. Torre, voo 962. 962, sou de sentimento na 011, não consigo aproximação, agora na pista livre. No 01, aguardando. Cinco, pronto para o táxi. Temos a bordo 178 com 3:45, galeão antena. Na 3895, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 18.95, ajuste no 011. Via Pátio, Índia, ponto de espera, 18.95, 3895, um excelente resultado. Excelente, 356, sala 55, libera direita, chame só 1-211. Libera direita, 2-1-1-6-3-5-6. Puxar 6356, táxi via Alfa, Porcista Juliette. Alfa, 37, 6356. 962, vento 100 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Disposição no zero para o voo 962.